e eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto com minha, como eu amo. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto com minha, como eu amo. Me ame como eu amo tu. Canta com a gente assim, então vai. I love you, te amo. Please, por favor, me ensina o me ame. Cidade FM, a melhor. 6h57. Dizem que é mentira que te quero, porque nunca alguém me viu apaixonado. Eu te juro que eu mesmo não compreendo, porque não consigo tê-la ao meu lado. Quando estou perto de ti, estás contente. Não queria que você pensasse em nada. Recordar-te outra pessoa amada. Juraria, mesmo com o passar do tempo, não te esqueças do momento em que eu te conheci. Olha-me, maior em todo mundo que o carinho que há em mim. Beija-me com um beijo apaixonado, como nunca fui beijada desde o dia em que nasci. Queira-me até louco. Sete horas. Agosto do preço baixo Zenis. Super ofertas imbatíveis é só aqui. Conjunto Box Queen, molas ensacadas e flex por R$ 1.999 à vista. Antena parabólica com receptor Media Box Vivensis por R$ 399 à vista. Samsung Galaxy A15 5G, 128 GB por R$ 1.199 à vista. Bora comprar barato. Na Zenis só tem ofertaço. Compre na loja, site ou app. Zenis, o melhor está aqui. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Para você, nós estamos começando o Ceará News desta segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Eu sou Matheus Vasconcelos, te faço companhia até às 8 horas da manhã. Vamos então aos destaques de hoje. Eleições 2024, em parceria com o portal CN7 Rede Plus, Instituto Paraná divulga os números da pesquisa em Itaitinga. Secretaria de Saúde do Ceará alerta para baixa cobertura vacinal contra a gripe e perigos do H1N1. Alerta! Fumaça das queimadas na Amazônia e África deixa céu cearense cinzento. E ainda, Donizete Arruda conta as principais informações da política local e nacional. Participe do Ceará News. 85992647274. Vamos nessa, vamos tomar café da manhã junto, tá saindo de casa, me dê carona, me leve junto com você, quero te contar as principais notícias de hoje e você pode participar também do nosso programa mandando a sua mensagem DDD 85992647274, este é o nosso contato de WhatsApp. Previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje é de céu parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macro-regiões. Em Fortaleza, a temperatura máxima pode chegar aos 32 graus e a mínima fica em torno de 24 graus. Agora 7 horas e 2 minutos. Seguinte, meu povo, nos últimos dias, o céu de várias cidades cearenses, incluindo Fortaleza, tem assumido uma tonalidade cinza. Tudo isso devido à presença de fumaça originada de queimadas na Amazônia e também no continente africano, é isso mesmo. A mudança de cor, segundo a FUNSEMI, é intensificada pela baixa umidade do ar, que facilita o transporte de partículas de poluição para a atmosfera. Inclusive, no último sábado, parecia que estava até nublado, de tão cinza que o céu estava. Muita gente, será que vai chover? Será que vai chover? Na realidade, era essa fumaça toda, né? A gente escuta o que diz, inclusive, o meteorologista Lucas Fumagalli, da FUNSEMI, ele fala a respeito disso. Essa coloração mais acinzentada, mais opaca ou esbranquiçada do céu pode ser poeira originária da superfície, pode ser também a presença de fumaça. Essa fumaça também é de origem diversa. Parte é de origem da própria América do Sul, onde estão sendo observados focos de calor e incêndios no Pantanal, na região da Floresta Amazônica e de forma pontual também em outras regiões, que devido à circulação da atmosfera acaba distribuindo essa concentração de fumaça para todas as regiões do Brasil, inclusive aqui na região Nordeste. Também estamos observando queimadas no continente africano. E novamente, a circulação atmosférica sobre o Oceano Atlântico acaba também trazendo parte desse material de origem do continente africano em direção à região Nordeste do Brasil. É essencial que ocorram chuvas, literalmente para que a atmosfera seja limpa, né? Como não há previsão de chuva significativa em grande quantidade, a tendência é que a gente ainda observe por mais algum tempo a presença desse material na atmosfera. 7 horas e 4 minutos, além do Ceará, a fumaça das queimadas já atingiu estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, o oeste do Paraná, parte de Minas Gerais e trechos de São Paulo e Amazonas. São Paulo, inclusive, que está sofrendo aí com um incêndio nas últimas horas, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E tem algumas dicas para você que é alérgico. Os alérgicos de plantão aí que estão me ouvindo agora, ou para quem quer evitar algum problema respiratório por conta aí dessa fumaça, realmente atrapalha um pouco. Você tem que usar máscara. São dicas simples, tudo isso você tem em casa. Usar máscara, se manter hidratado e, claro, lavar o nariz. Se você não tem esse costume, é bom, porque ajuda demais por conta da umidade do ar, que fica bastante prejudicada aí por conta dessa fumaça. 7 horas e 4 minutos, bora seguir aqui com outras informações, mas a gente continua até falando sobre saúde, porque a gente fala agora sobre a vacinação contra a influenza aqui no Ceará. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram aplicadas mais de 1.900.000 doses da vacina em todo o estado, a vacina contra a gripe, mas a cobertura vacinal ainda é considerada baixa, com apenas 49% do público-alvo imunizado. Então a gente lembra que a vacina contra a gripe está disponível em todos os postos de saúde do nosso estado. A atenção para as crianças, pessoas com mais de 70 anos, porque são ali o núcleo de prioridade nessa vacinação, pois são as mais afetadas pela síndrome respiratória aguda grave. Até o início de agosto, o Ceará registrou 863 casos de influenza. O vírus H1N1, responsável por muitos desses casos, pode causar complicações sérias, principalmente em idosos com mais de 80 anos. A doença pode evoluir para infecções bacterianas e em pessoas com baixa imunidade os sintomas podem ser mais intensos, incluindo febre, dor de garganta, dores no corpo e de cabeça, calafrios, vômitos e até prostração. O secretário executivo de saúde do Ceará, o Antônio Lima Neto, fez um alerta importante: não devemos subestimar o H1N1. Esse é um momento para o estado do Ceará em que, com a cessação das chuvas, quando você passa a não ter essas aglomerações mais frequentes que a chuva impõe para a nossa população, a transmissão normalmente cai, associada à vacinação que você alcançou naquele ano. Então, é uma doença que traz riscos para uma população específica, né? Sobretudo para a população dos idosos, sobretudo pacientes com mais de 80 anos, porque pode precipitar uma outra infecção bacteriana, eventualmente levar à internação e, infelizmente, também para o óbito. Então, daí a importância da gente passar o ano inteiro falando de que se tem que vacinar. É uma doença que tem que ser encarada como uma doença que não é leve. Gripe não é um resfriado. O resfriado é causado por outros vírus mais leves. A febre não é tão alta. No caso da gripe, não. Ela cursa com febre alta, ela cursa eventualmente com falta de ar, ela cursa com tosse persistente. Então, esse momento é o momento da gente estar alertando para a importância da vacinação, que continua sendo a nossa principal estratégia, a nossa principal arma contra uma virose como essa. É, virose séria, viu, gente? Já tive um caso na família e realmente é preocupante o que essa H1N1 pode causar aí nos pulmões de quem é mais idoso, viu? 77, bora pro interior conversar com o Robson Roque. Ele tá por aqui trazendo informações pra gente nessa segundona. Fala aí, Robson. Bom dia, Matheus, e ouvintes do Ceará News. Os debates entre candidatos a prefeito de Crato, Juazeiro e Barbalha seguem repercutindo aqui no Cariri. Nos debates com candidatos de Juazeiro, apenas Fernando Santana e Gleidson Bezerra participaram. Também candidata a prefeita em Juazeiro, Suede Carvalho, do Unidade Popular, reclama por não ter sido convidada para participar dos eventos. Então, nós consideramos isso muito ruim, porque nós acreditamos que em uma eleição todas as vozes devem ser ouvidas. Emissoras de rádio e televisão são obrigadas a convidar para debates candidatos de partidos que tenham pelo menos 5 representantes no Congresso. A participação de outros concorrentes fica a critério das emissoras. Suede Carvalho ainda destaca o componente de gênero, já que ela é a primeira mulher trans a disputar a prefeitura da maior cidade aqui do Cariri. Na nossa candidatura tem um agravante de ser uma candidatura LGBT de uma mulher trans. Ou seja, está sendo negada a representatividade política a uma minoria marginalizada no estado que mais mata mulheres trans e travestis no Brasil. Da redação do Jornal do Cariri, Robson Roque, para o Ceará News. 7:09. Valeu, Robson. Obrigado pelas suas informações. A gente vai agora direto para Santa Quitéria. Chega com notícia ele, Thiago Rodrigues. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes do Ceará News. Santa Quitéria está em festa para comemorar os seus 168 anos de emancipação política. A programação, que começou na quarta-feira passada, inclui uma série de atividades artísticas, culturais e esportivas, com destaque para o Miss, que aconteceu na noite de ontem, que escolheu os novos representantes da beleza quiteriense, e logo mais, a partir das 22 horas de hoje, no Parque de Exposições, shows com grandes nomes da música nordestina. Entre as atrações confirmadas estão Zezo, conhecido como o Príncipe dos Teclados, Tarcísio do Acordeon, um dos principais nomes do forró moderno, Tati Gell, ex-vocalista da banda Solteirões do Forró, e a banda Chiquinho Tira Saia, que prometem animar o público até o dia amanhecer com um repertório repleto de sucessos. De Santa Quitéria, na região norte do estado, Thiago Rodrigues para o Ceará News. Valeu, Thiago. Bora lá, Mário Magalhães agora em Sobral, trazendo as informações da região norte. Bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. Um acidente grave foi registrado na noite de sábado na BR-222, na localidade denominada Fazenda Telha, zona rural do município de Sobral. Segundo informações, um homem ainda não identificado pediu uma carona em uma ambulância que pegou um paciente na Santa Casa e seguia para a cidade de Novo Oriente. Ao passar em frente à Fazenda Telha, o homem abriu a porta do veículo e pulou. Na queda, ele bateu a cabeça no asfalto, não resistiu e morreu no local. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente, onde controlou o trânsito e acionou as autoridades competentes. O condutor da ambulância, ao perceber o acidente, parou o veículo e acionou a polícia, onde apresentou sua versão em relação ao caso. Com informações de Sobral, Mário Magalhães para o Ceará News. 7:11. Agora a gente vai até Aracati conversar com Valdeilo Viana. Ele traz as informações do litoral leste do Vale do Jaguaribe. Fala, Valdeilo. Olá, bom dia. Bom dia. Um casal foi brutalmente assassinado na região do Vale do Jaguaribe. Gardênia Kelly Lima Moura, de 27 anos, natural de Limoeiro do Norte, e o seu namorado, Francisco Davi, de 28 anos, natural de Russas, foram brutalmente assassinados dentro da própria residência na última sexta-feira, dia 23 de agosto, no bairro Luiz Alves, em Limoeiro do Norte. O casal foi vítima de um crime que chocou a comunidade local. As autoridades estão agora conduzindo as investigações para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis por esse trágico acontecimento. Vale ressaltar que a investigação busca descobrir também o que motivou a morte do casal. De Aracati, litoral leste do Ceará, Valdeilo Viana para o Ceará News. Agora 7:12. Agora a gente fala sobre as ocorrências policiais desse fim de semana. Um policial militar de folga baleou um suspeito e impediu uma tentativa de assalto no sábado à noite no bairro Vila Peri, aqui na capital. A vítima e o PM não sofreram ferimentos. O criminoso está hospitalizado sob escolta policial. Segundo informações da Polícia Militar, o agente percebeu que três criminosos estavam tentando roubar uma pessoa e o militar interveio ali atirando em direção aos criminosos. E segundo a corporação, um dos suspeitos revidou, atirou contra o policial, que reagiu e disparou de volta contra o trio. Na troca de tiros, um dos criminosos ficou baleado e acabou ali permanecendo no local. Já os outros, ó, fugiram. 7:13. O fisiculturista Jaclenilson Viegas dos Santos, de 28 anos, conhecido como Nilson Fox, morreu no sábado após colidir sua motocicleta com um carro no cruzamento da rua Professor Carvalho com a rua Castro Alves, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. O acidente aconteceu enquanto Nilson retornava de uma academia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Nilson trafegava em alta velocidade na rua Professor Carvalho quando o motorista de um carro avançou a preferencial, resultando na colisão fatal. O fisiculturista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto o motorista do carro, que também se feriu, foi encaminhado para uma unidade de saúde. O caso está sob investigação do 4º Distrito Policial. Trânsito. Bora lá, minha gente. A segunda-feira começou movimentada nas ruas da capital e a gente está dando uma olhada aqui nas principais vias. Deixa eu te falar, se você for passar pela Borges de Melo, coloque a paciência do lado, hein? Situação por lá tá complicado, o trânsito tá bem intenso e até mesmo também na BR-116 existe uma longa faixa de trânsito lento, mas é longa mesmo, viu? Muito intenso o trânsito agora na BR-116, parece que tá todo mundo vindo aqui para Fortaleza, pessoal saindo do interior que utiliza a BR-116, o trânsito por lá tá bem complicado. Outro trânsito também que a gente observa e que tá bastante lento é o trânsito da 13 de maio. Então, se você tá vindo em direção ali a Pontes Vieira e tudo mais, já venha sabendo que o trânsito por lá também não tá lá essas coisas todas. Então, você precisa ficar atento. Avenida Frei Cirilo, uma das principais vias da Messejana, também com um trânsito bastante congestionado. A gente observa também uma Avenida Washington Soares, já para quem tá saindo ali da CE-040, um trânsito em alguns trechos congestionado, trânsito parado, mas Na sua totalidade, o trânsito, apesar de toda a intensidade, está fluindo bem. Existe um acidente registrado ali na CE-040, na região do Eusébio, tá, minha gente? Então, você que está saindo aí do Aquiraz, do Eusébio, inclusive o trânsito está bem congestionado, tudo isso por conta desse acidente que aconteceu na região do Eusébio, já quase na saída da CE-040, tá bom? 7h16, vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco com o Donizete trazendo as informações da política. Até já. Ceará News. Apoio Uninter, seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninter.edu.br. Medicina Uninta, nota máxima. Inscrições abertas para o processo seletivo 2024.2. Em Sobral e Itapipoca. Dois cursos nota máxima, com toda a infraestrutura, excelência pedagógica e corpo docente que fazem a Medicina Uninta ser reconhecida como uma das melhores do Brasil. Acesso a financiamentos. Consulte. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.uninta.edu.br. A Medicina Uninta 2024.2 espera por você. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça a sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Na Ótica Aracati, você compra seus óculos de grau e ganha na hora um lindo óculos de sol. A Ótica Aracati está repleta de novidades para você. Armações de todos os estilos e as mais famosas grifes. Relógios femininos, masculinos, para todos os gostos. Lentes de contato, joias em ouro 18 e muito mais. Você ainda tem consulta de vista grátis todos os dias na compra dos seus óculos de grau. Comprando seus óculos de grau na Ótica Aracati, você leva seus óculos de sol inteiramente grátis. Ótica Aracati. Coronel Alexandrino, 692, no centro. Ótica Aracati, a ótica da sua família. Em setembro, a Pronto Car faz aniversário e você, cliente, poderá ganhar até R$2.000 em dinheiro. São quatro sorteios de R$250 e um sorteio de R$1.000. A cada R$50 em compras ou serviços, você ganha cupom e aumenta suas chances de ganhar. Participe! Cupons acumulativos válidos até o final da promoção, dia 30 de setembro. Pronto Car, Rua Coronel Alexandrino, 1858, Aracaju. WhatsApp 998434174. Pronto Car, qualidade e confiança na sua direção. Luz FM. Luz. Vem pra Frangolândia. De domingo a terça-feira no Frangolândia é dia de ofertas de hortifruti. São frutas, verduras e legumes com o melhor preço. Venha conferir. Tomate 1,79 o quilo. Cebola pera 3,49 o quilo. Cenoura ou beterraba 2,98 o quilo. Batata inglesa 5,98 o quilo. Ofertas válidas de 25 a 27 de agosto ou enquanto durar o estoque. Frangolândia, sempre mais barato. Vem pro Frangolândia, vem pro Frangolândia, qualidade, preço baixo de verdade. É mês dos pais e a Guedes Ótica vai presentear o seu paizão com um relógio Tecnos e um lindo óculos de sol Adidas. Participe comprando na Guedes Ótica durante todo o mês de agosto. O sorteio é dia 31. Só aqui você encontra as melhores marcas e ainda facilitamos o seu pagamento. Vem pra Guedes Ótica, Comercial Marcelo, loja 10. WhatsApp 88999077389. Veja o melhor com a Guedes Ótica. Você está na sertão, na serra ou no mar. O povo todo sabe, pode perguntar, que a gente merece o melhor. É da Zeni que a gente vai se encontrar. Faz parte da gente. Aqui Zeni é tradição. É na Zeni que eu vou comprar. Ah, renovar a casa inteira. Ah, avisa pra cidade inteira. Preço baixo, uma beleza. É da Zeni do Ceará. Zeni, na loja, no site ou app. Está aqui. Ofertas de frutas, legumes e verduras para começar a semana bem. Só aqui no Supermercado Pinheiro. Essas e outras promoções todo domingo, segunda e terça. Vem aproveitar os preços baixos e sair de carrinho cheio. Abacaxi Pérola Unidade, 4,88. Limão Tahiti, 3,48 quilo. Laranja Pera, 3,38 quilo. Ofertas exclusivas para clientes Pin Clube. Supermercado Pinheiro, seu bom vizinho. 7:21. Agora no Ceará News, conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá iniciar essa semana falando de um assunto que preocupa bastante, que é a questão dos incêndios. E é capa do jornal Folha de São Paulo de hoje que produtores e governos estão vendo aí indícios de crime em incêndios. A Polícia Federal, inclusive, já abriu um inquérito para investigar os casos de queimadas em São Paulo. Prejuízo nas lavouras de cana ultrapassa, inclusive, os 350 milhões de reais. Donizete, bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, ontem às 13h30, ao mesmo tempo, nesse horário, começaram incêndios em 20 cidades distintas do Brasil. Tá esquisito esses incêndios, não tá, Matheus? Tá demais, Donizete. Imagem de pessoas tocando fogo. Quer dizer, quem está provocando esse incêndio, qual o interesse em tocar fogo? No Pantanal, na Amazônia e em São Paulo. Tem que prender, Matheus. Aumentou o número de pessoas que estão procurando médicos, porque esses incêndios afetam a respiração das pessoas, né? E o governo Lula agiu para evitar o desgaste. Tanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, quanto o presidente. Vamos ouvi-los? Vamos lá, eles estavam monitorando os casos, né? Estavam ali numa roda de conversa e a gente tem um trecho dessa conversa que eles estavam tendo a respeito do que está acontecendo. Vamos ouvir. Até agora, não conseguiram detectar nenhum incêndio causado por raios. Exato. É. Significa que tem gente que não está. Na Amazônia, Pantanal, provavelmente não, sobretudo em São Paulo, que é dentro de propriedade privada, que é na viela, que tem que fazer, tá? Nós restauramos. Ontem eu falei com o governador Tarcísio, ele já tinha conversado também, acho que com o ministro Lúcio, com o ministro Valdez, e à disposição de que vamos trabalhar em parceria, e eu disse para ele a sua orientação. O fogo não é estadual, não é municipal, o fogo é para todos nós combatermos. A possibilidade de detectar o que é um perigo, né, por conta da temperatura, por conta do calor, por conta do vento, por conta da proximidade. É, Donizete, difícil a situação. A gente ainda tem outro trecho da ministra Marina Silva, vamos ouvir? Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. É. Matheus, não tá fácil não. Olha, Matheus, o jornal Folha de São Paulo traz hoje uma matéria, acabei de mandar para você, Matheus. Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ex-senador Inácio Arruda, fez 53 viagens ao Ceará em quase um ano e 7 meses de mandato. Num cargo, tá? 53 viagens. Ele justifica que tem muitos compromissos no Ceará. Ele chega quinta e vai embora segunda. No total, ele fez 77 viagens ao longo desses quase 2 anos de mandato. Mas tá aí. Próximo assunto, Matheus. Já, você tem pesquisa, né, Matheus? Você tem pesquisa aqui, não é isso? Exatamente, Donizete, bem lembrado. Hoje, segundona, a gente já inicia também aqui a nossa programação com pesquisa, município de Itaitinga, parceria aí Portal CN7, Rede Plus e Paraná Pesquisas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os dados para você, ouvinte, que nos acompanha. Vamos falar de eleições agora. Vamos. Falar, Camilo inaugurou o comitê de... Evandro. Isso. No sábado, o Cid Gomes não apareceu, estava em Juazeiro, mas se engajou na campanha de Fernando Santana, mas não apareceu, ele era esperado e não apareceu, mas Elmano e Camilo não disseram nada, anotaram. E Camilo disse que vai tirar a licença, férias, para fazer a campanha do Evandro em Fortaleza. E o Elmano disse que Evandro está crescendo e que Evandro vai para o segundo turno. O Evandro disse que os ataques de Ciro Gomes a ele, ele vai responder na justiça. Vamos ouvir Elmano e Camila aí. Vamos lá, ouvir Camilo Santana, tá, Donizete? Vamos lá ouvir. Com compromisso, essa é uma eleição que do lado de lá tá mentira. Nós não vamos cair no jogo deles. Nós vamos fazer uma campanha bonita, alegre, feliz e com propostas pro povo de Fortaleza. O povo de Fortaleza não quer briga, o povo de Fortaleza não quer ódio, o povo de Fortaleza quer soluções para os problemas do dia a dia da sua população. Portanto, nós temos um compromisso, saímos daqui hoje, todo mundo, eu vou entrar na campanha fortemente aqui em Fortaleza. Aliás, eu vou até tirar férias para entrar na campanha aqui em Fortaleza. Olha aí, Donizete, a campanha tá animada. Olha aí, hein? As coisas melhorando com o Evandro, olha aí. É. Camila é quem tem maior poder de transferência de voto no Ceará. Olha aí. E o governador é humano? Não, nós não temos governador, Donizete, combinamos o Camilo. Agora vamos falar dos outros candidatos que a gente tem aqui pra falar. Sarto. O Sarto ontem entregou a nova ponte metálica, né? Ponte dos Ingleses. Ele não pôde comparecer à inauguração. Final de semana, Praia de Iracema estava em todo canto, né? Dois homens ligados ao CV, um foi preso, era um comerciante, que deu ordem para fechar o comércio, mas o comércio abriu e foi preso esse comerciante que deu ordem, chegou numa bicicleta, porque morreu um dos chefes do CV no posto da Draga. O clima de Fortaleza tá ruim, hein, Matheus? Tá demais, viu, Donizete? Essa situação foi bem tensa, porque a gente conseguiu até uma pessoa que estava ali aproveitando a sexta-feira na beira-mar e relatou o que tinha acontecido, dizendo que os seguranças foram avisados, tiveram que subir lá no palco do ambiente onde eles estavam e pedir pro pessoal sair fora por motivos de força maior, tá, Donizete? Você quer ouvir? Eu tenho um relato aqui. Nós vamos entrar nessa briga. Claro que não. E o comércio da Praia de Iracema, nós vamos, mas o governo entrou, nós vamos pra onde? Nós vamos pro nosso bom e velho camarote. Hoje eu tô com fome, Donizete, divida o seu pãozinho de queijo comigo, por favor. Pão, pão, pão, pão, pão de queijo, pão, pão, pão, pão, pão de queijo. Mas o Elmano não tá indo pra camarote não, o Elmano botou foi pra arrepiar, viu, amigo? É isso. Arrepiou e abriu o comércio e ninguém fechou. CV viu aqui em Fortaleza, não vai mandar não. Em Praia de Iracema, coração do turismo cearense, CV não dá as cartas não. Pesado. Risco, mas ontem o pessoal foi pra Ponte Metálica, o Sarto teve uma reunião com 350 candidatos a vereador. Muito candidato, é quem tem mais candidato. Vamos ouvi-lo? Aqui no Curso do Ceará, é Manuel Acre está disparado. Imagina eleger até 30 vereadores e vereadoras. E se der tudo certo, quem sabe um pouquinho mais. Pelo que eu estou vendo, os maiores, eu diria, potencializadores de votos estão na nossa coligação. Eu não tenho medo de dizer que dentre os 30 mais votados, mais de 25 serão nossos. De eleições em Fortaleza, Matheus, a violência preocupa no interior do estado. Em Morada Nova, a campanha de Nayara Castro